3952, direita, 1219. Direita, 1219, boa, 723. Alto comandador, boa, 723, tá ligado? 723, tanques livre, Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, 02, voo no 723. Boa noite, 868, sendo identificação, desça para 2 mil pés, autorizada para de Duna, QNH 1015. Bom, 868 na Pro de Duna, autorizada final de LS, X-Ray, reporte final estabilizado. Final, estabilizado, Duna 868. Serena 2002, boa noite, acena identificação, Rui Pro de Duna descendo 2000 pés, que negamos 015. Duna 2000, 1015, 6212. Boa noite, 68. Boa noite, 68, chame 3895. 2095, boa noite, 68. Corre, Fortaleza, aguento, boa noite, boa noite, 68, sono externo, baixou e travou. Sentido de pouso, 1000 graus, 8 nós. Sentido de pouso, gol 1868. 68, solo as 10, direito, 21 ao Jovem. 21, confirmo, frequência? 219. 219. Fala Salvador, gol 18, na sua escuta. 8, boa noite, táxi livre Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, 612, boa noite, 68. Thank you. estabilizando o visual, 6212. Planner 6212, completa final, torre 118, decimal 95. 895, 6212, obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, Xuxa, né, 6212 na final. Gente, check o trem e livre o pouso, centro 100059. Livre pouso 6212. É 212, chama 21, direito, 21 na sala. Quebrada direito, copiando o saldo, 21? 219. 219, obrigado. Boa noite. Alfa, boa noite, Western 62, manda ele pra nós, tá? Dois, táxi livre Alfa e Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, 6292. Boa noite. Agora, 258, boa noite. Racione identificação. Desça para 2000 pés. Ajuste 0015. Está presente o voo em Duna. Salvador, boa noite, aeroporto, que é o 0201-11, information alpha, requesting level 350, requesting. Flight 020, flight to Lisbon, Lima Papa Patango, flight level 350, variable Zulu 10, until Natal, November Tango Lima, after upper November 873 until Intol position, after Intol, according flight plan routes, departure from 1010, after departure left turn, Puka departure. Papai Uniform Charlie Alpha Departure, Puka, with Zipar Transition, Zulu, India, Papa Alpha Romeo, Zipar Transition, Scott Code 5013, and Control Departure Frequency 120.80. Zipo Lima, Papa Tank, Flight Level 350, upper Zulu 10 to Natal, upper November 73, Intol, Flight Plan Route, Runway 10 for the Departure, after Departure Left Turn, Puka. Departure transition, Cox 5013, departure 120, that's correct, and point 020. Go back for us, for go 020, stand 11, comrade, push and start. Obrigado, stand up. Gol no 868, autorização para Aracaju, informação brava, tá na meia dúzia. 68 Aracaju, 230, Jagolfo 677, da 10, curva esquerda, subida Puka, após Jamo direto Aracaju, aciona 5015, controle 120, decimal 8. Por favor, só repita para mim o transponder. 5015, 5015. Afirmativo 230 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, saída Puka. Jamo, voa direto Aracaju, pela Golf 677, 55 no transponder, 208, controle, gol 1 no 868. Reduz a reporte pronto no 868. Está na ponta por 868. Do 4062, boa noite, oceano identificação, desça para 3 mil pés, pro Adiduna, Juxo no 0115. 10, 9, 8, programação Bravo, Natal. 098 Natal, Natal nível 370 está autorizado, via Pesulo 10, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, aciona 5021, controle 120, decimal 8. Autorizado para Natal nível 370, via Pesulo 10, decola da pista 10, na saída Puca, transição Zipar, transponder é 5021 e o controle 120, decimal 8. Ou 1098. Pesulo 10, 0 via. No portão 2, chame pronto, pushback, sonamento, gol no 098. Sente o Pesulo 10, no portão 2, chamará quando pronto, gol no 098. Salvador, reporte chama 020, assistente 11, ready for pushback. Ready to the ground staff and come ready to text on AB in stand 08, upper goal 020. I'm clear with the proposition that please get out of the staff and call you for taking that part of 020. Passando o marcador externo, bastante tramando, Oceanando 63, 6258, complete final ILS Extension, torre 118, decimal 95. 1895, boa noite pra senhora, bom final de semana. Igualmente, um bom pouso, bom descanso da tripulação aí. Obrigado, bom trabalho, senhora. Azul 4062, desça para 2015, leve sinal ILS X-ray, reporte estabilizado. 2015 X-ray, reporte estabilizado, passo 02. Vai, 0258. 0258, passou e travou. 6258, solos 39, direito, 219 solos. Coisão amável, muito obrigado. 4107, boa noite, acena identificação. Voe direto do Una, descendo para 3.000 pés. Ajuste em Salvador, 1015. Cordial, boa noite. Ocean 6258, livrando a sua escuta. Oi, boa noite, via Alfa. Reportando da Juliette para ingresso. Ok, Alfa Juliette, obrigado. Antes da Juliette, 258. Biscoito, via Juliette, portão 04. 04, portão 04, 6258. Muito obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom descanso. Obrigado. Salvador, Gol 1868, anão 62, puxa e aciona. Do 68 no 62 inicia de imediato. Ah, sim, posso entrar, vou 90. Imediato, inicia e chame táxi no 868. Ok, pode estar na sacula no 868. estabilizou, azul 4062. Azul 4062, complete final ILS X-Ray, chame torre 118.95. Um bom pouso. Com a torre em 118.95, azul 4062. Uma excelente noite. Excelente. Torre Salvador é o 4062 da Azul, avistando 2.5 milhas externas. Excelente, cheque o trem, pouso, vento 050 graus, 3 nós. Ok, informará, baixar travado, 4062. Salvador, azul 4107, após o Natal, autorizado o procedimento. Negativo, 4107, da presente desça para 2 mil pés. Ajuste em Salvador 1015. Da presente está autorizado a final ILS X-Ray, pista 10 de Salvador. Reporte estabilizado. Presente, descendo para 2000, como 15, ILS X-Ray, e reportarei estabilizado, 4107. 118.95, altimetro 0105, Hagrid Flight. Fala, Seven Control, Fire, Abrams, Alpha, holding 4081, Fire, Island, 118, Command, Flight, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Ajuda, para 2095, obrigado, bom final de semana. Baixou, travou, 4062. Livre pouso, 060 graus, 59. Livre pouso, 90, 4062. Azul 4062, ciente, seu solo foi 49, direito 219 do chão. 219 04062, azul de grosso, 062 via Alfa, reposta antes da Juliette para ingresso. Alfa repostará antes da Juliette, azul 4062. Pode ver. até o voo no 098? Levei pro solo assim que o Airbus 320 da Portugal liberar a retaguarda. Após o mesmo estar livre, chama táxi. Presidente, após o Airbus 330 da TAP livrar, está autorizado o voo no 098. Zero to zero, clear to line up and wait. Clear to line up and wait, and way 10, vertical 0-0. 868, decolo 51, controle 208. Controle 208, gol no 868. Controle, gol no 868, vai cruzando 1400 metros. Boa noite, 68, boa noite, contato Radano, decolagem Tubal 230, perfil Pucajamo, Aracaju. Pucajamo, Aracaju, 230, subindo, boa noite, 68. Gente, então, Juliette, pra 9, no Traves da 8, segue falando. 4107. Azul 4107, completa final, torre 118, decimal 95. 1895, grato, bom trabalho. Igualmente, bom pouso. Obrigado.